Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Joker. Aqui é o Lequim. Aqui é o Zorzinho. E aqui é o Borbão. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, edição de número 51. Vamos beber. Por que você falou isso aí? 51. Ah, tá, exatamente, pô. E a gente devia ter falado sobre histórias de bebedeira em vez de falar sobre o tema que é... Não, pode falar sobre isso aí, não. No meu caso, tem registros, né? Em áudio. Não, só no seu caso. Oi? Oi! Oi! Oi! Dorinho, cum! Nessa edição do podcast Banco de Cérebros, nós vamos falar sobre Guilty Pleasures e o que seria isso. Não sei, eu tô aqui. Lequinho, o que seria isso? Não sei, Zorzinho, o que seria isso? Pô, vou perguntar pro Barbão, fala aí. Caralho, não sei. Rafa, o que que é? Explica. Guilty Pleasures, meus queridos, seria aquele prazer culposo de você gostar de algo sabendo que é ruim. Tipo o meu amor pelo Joker. Você gostar de algo e saber que aquilo é ruim, mas você... E você meio que sente uma certa culpa, mas você não deixa de gostar. E a gente vai falar de Guilty Pleasures aqui sobre música, né, gente? Coisa que você... que não considera ruim, mas que você tem vergonha de que gosta. É um Guilty Pleasure? No manual oficial de Guilty Pleasure tá incluso. É o manual atualizado, mas tá com as normas da RT. Mas atualizado. Mas enfim, galera, nessa edição a gente vai falar sobre Guilty Pleasures da música, né? De bandas e cantores, enfim, que a gente curte, só que meio que a gente tem uma certa vergonha de assumir. Pode considerar ruim, mas tem uma preço pela parada, né? Grunge, eu curto. Tem gente, muita gente que considera ruim, eu não considero ruim, então eu não vou colocar aqui como Guilty Pleasure, né? E agora a gente vai colocar aqui o que seria ruim mesmo, assim, que a gente tem conhecimento e tal, com base em críticas, ou, né, conhecimento geral. Enfim, vocês entenderam. A gente entendeu. Fica tranquilo. Ótimo, então a gente pode prosseguir. Vamos começar com bem leve, bem tranquilo, Approach. Aliás, várias bandas no começo dos anos 2000 são bem peculiares de se falar, cara. Tem Nimbistic. Exato. O que mais? Tem Drowning Pool. Vocês gostam dessas bandas? Porque eu só gosto de Papa Roach. Não, eu gosto de Nimbistic, cara. Essas bandas é tipo aquelas bandas que tem umas duas ou três músicas conhecidas que todo mundo colocou não, no celular. Papa Roach tem um monte de música boa, para de falar. Não tem. Não. Vai, o novo deles é bom. Bosta, o novo deles é bom. Melhor tá hemorroida. Mas aí é que tá, isso é o Guilty Pleasure, entendeu bem o conceito. Mas assim, no começo realmente dos anos 2000 teve várias dessas bandas, né? Era outra coisa também, era uma América toda diferenciada, né? A cultura daquela época. É, antes do 11 de setembro, né? Era outra coisa. Tá bom, né? Já veio pro levou pronto, né? Porque eu tenho a impressão que essa parte vai cair igual as torres. Não vai mais. Silvio Santos. Oi. Ouviu essa, Roberto? Legal que a gente não tá gravando no mesmo dia da edição 50 e tá com as mesmas piadas. Exatamente. Tá vendo, Dorinho? Entrei bem do acaso. Enfim, vamos prosseguir. Ô, Joker, mas o que que você gosta, cara? Defenda pra Apple Road. Como assim? Defenda, cara. Eu quero que você defenda. Eu falei, é bom, eu gosto, é só isso mesmo. É isso aí. Mas, cara, você considera ruim? Sim. Gosto bastante de uma banda que é a Seether. Nossa senhora. Seether é ruim? Não, Seether não é ruim, porque ruim não é o melhor que o Seether consegue fazer. Nossa. Olha, eu nunca ouvi. Seether tá bem abaixo. Seether tá tipo, então, no nível de Papa Roach, tipo isso. Não, bem pior. Tá no nível de Creed. É, talvez esteja mesmo. Mas, no caso, o Seether realmente, ele é bem fraco. O último álbum deles é muito bosta, cara. Mas até o último álbum eu ouvi e curti pra caramba, cara. Eu gosto de ouvir porque é tipo assim, aquele... É, o conceito de Guilty Pleasure mesmo. Você sabe que é ruim e tal, mas você acompanha ali, cara, assim, sem ter muita pretensão, assim, de se empreender e tal. E aí você vai... Tem os hits, né? Aquelas músicas que a Emily, o Caramba 4, que fez sucesso no começo. É, tá presente, assim como essas bandas que a gente citou agora, Dragon Ball, enfim, elas estão tudo presentes nos filmes de adaptação de quadrinhos no começo dos anos 2000. Demolidor, o Justiceiro do Thomas Jane, tá tudo lá, isso daí espalhado na trilha no começo dos anos 2000. Não tem nada com rock and roll aqui não, aqui é homem com homem. Levando pelo fator que eu acho que é bom, mas tem vergonha de assumir. Cara, eu acho que o maior seria, cara, que eu sou fã fanático da Lily Allen. Ah. É uma parada que, tipo assim, eu já sofri bullying pra caralho, cara. Olha meu celular, né? Olha lá as paradas, sei lá. Só lá, só bando porrada, tá ligado? Acho ela meio Lily Allen. Eu acho que o último álbum dela foi uma merda, mas durante o tempo, cara, eu acabei tendo vergonha de falar isso, tá ligado? Cara, não, mas eu apoio você, porque em 2009 eu curtia pra caramba a Lily Allen também. Só que em 2009, né? Falar que tem uma música da Lily Allen que eu gosto pra cacete, The Fear. The Fear, exatamente. Puta música, cara. E o videoclipe, lembra? Não, tô saindo, tá te amando. É muito gay. É muito gay. E é muito ruim, mas eu adoro. Mas é muito... Moral, deve ter uns 3 anos que eu não falo publicamente o watch dela, cara. Tá aí, ela se fuder, né? Vamos lá. Porque a Lily Allen também, ela não aparece há 3 anos. O Barbão faz parte do Lily Allen anônimo. 3 anos já. Eu não falo sobre isso. Tem já aquela outra que eu sei que é uma merda, é trash pra caralho, que é uma banda chamada Gore. Quem conhece? Não, Gore não é trash, não. Qual é o favor? É trash pra caralho, não, mano. Aquela bosta, porra é muito ruim, só que eu amo pra caralho a banda, maluco. Você não tem o direito de falar mal do Gore, aqui, não. Tipo assim, pra quem não conhece o Gore, imagina um Slipknot bom, só que zoado. É melhor e zoado ao mesmo tempo. É bom e zoado ao mesmo tempo. É que é farofa, mas não é ruim. Não é igual Massacration, que é uma bosta. Pronto, falei. Caralho, é mais farofa que Massacration, cara. É muito farofa que Massacration, cara. Como você não curte Massacration? Eu prefiro aquele grupo de pagode do Hermes Renato, é bem mais da hora. Você quer defender mais Lily Allen ou Barbão? Não, cara. Depois que ela fez o último álbum, foi uma merda, cara. Antigamente era uma história original pra caralho, tá ligado? O último álbum, eu não vi a diferença dela pra uma Lady Gaga da vida. Ah, então... Aí não seria realmente ela, assim, pelo menos que foi. Tinha música, cara, que, porra, era country, tá ligado? Fazia uma mistura muito louca, era realmente uma parada muito criativa. Hoje em dia, não foda isso, tá ligado? Sim, em 2009, acho que ela teve no Brasil, não foi? Foi. Foi, você que se entrevistou ela. É uma artista boa, mas... É uma artista, né, que a comunidade LGBT gosta muito, tá ligado? Aí pega mal pra caralho, mano, não dá. Lady Gaga também, né? E aí a gente aqui não deixa de curtir, né? Ninguém vai falar mal de Lady Gaga, cara. É, a gente aqui não dá pra se enquadrar nessa lista. Não tem nada com rock and roll aqui, não. Aqui é homem com homem. Eu ia falar do Shaggy, que ia ser meu Guilty Pleasure, mas a gente acabou de citar sertanejo aqui, eu vou ter que falar que o meu Guilty Pleasure é Guilherme Santiago. Ah, e esse amor é azul como o mar azul. Caralho, não, eu pensei no Guilty Pleasure pior, cara. Mano, eu era fã pra caralho do Jorge Versil, mano. Não, vá merda, mas porra. Ah, mas Jorge Versil é bom pra caralho, mano. Jorge Versil é uma merda. A música do Homem-Aranha, lembra? A música do Homem-Aranha. Puta, porra, eu tinha CD dele original, maluco. Maldito de merda, como odeio o Jorge Versil, mano. Você não gosta, cara, do Jorge Versil? Nossa, não é que eu não gosto, eu odeio o Jorge Versil com a maior força do meu coração. Eu odeio, assim. Eu lembro uma vez que a galera do Pânico, né, foi deu de presente um quadro gigantesco, assim, pra uma pessoa do Jorge Versil, assim, o rosto dele gigantesco, cara. Eu falei, velho, o que que se faz com isso? Mas Jorge Versil é uma poesia muito boa, por exemplo, ó, hoje o herói aguenta o peso das compras do mês. Cara, isso é muito foda, cara. É, as filosofias, nossa, os quadrinhos do Homem-Aranha. Eu tô molhado aqui, tô excitado, essa merda. Olá, Marilene. Se fosse o Racionais cantando, ia gostar, né? Lequinho curte o Racionais? Não. Como não, maluco? Como não, mano? Tá louco, mano? Mauá, cadê o Mauá aí nessa porra? Vai te trombar na rua, então. Como você vai defender Guilherme Santiago aqui? Que você gosta? Cara, eu assisti o programa do Guilherme Santiago. Pô, eu também assisti. Você vai falar do final do ano que você passou? Não, vou. Mas é, cara, pô, toda vez que toca, sei lá, às vezes tem CD no carro do meu avô e toca, mano. Eu canto, fico amarradão, acho mó bosta, mas eu gosto de ouvir, velho. Me lembro a época da minha vida que eu não precisava fazer nada e que eu podia ficar acordado de quinta-noite vendo programa, ou de sexta-noite vendo. Pô, uns 2 anos atrás, assim. Você me lembra sexta-feira passada? Mas as próximas músicas que eles lançaram depois dessa época você curte também? Ah, cara, eu nem sei. Eu nem sei se eles existem depois dessa época. Existem, cara. Eu não sei se faz menos sucesso, né? Não é mais o boom que foi naquela época, mas foi. E depois, daqui a pouco, eu vou citar também um relacionado a isso. Eu só lembro que Amor é Azul como Mar Azul. Mar Azul. Fada! Fada querida! Galera, o Lequinha é burro. Essa é Vitor e Léo, mas segue o bonde. Nossa, essa era sucesso em 2008. Eu tenho muita fé que essa música é sobre um travesti. Eu ia falar isso, eu também acho que é sobre um travesti. Pô, vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto o cheiro de perfume no ar, vejo minha fada e sua vara... Vara de condão! Tocando meu coração. Tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar. Se estão sonhando, não vai. Não tem nada com rock and roll, aqui é homem com homem. Ai, caralho, vou citar dois aqui, então vou citar um que eu acho bom, mas eu tenho vergonha de falar, e outro que eu acho ruim, e eu tenho vergonha de falar, e eu sei que é ruim, e sei lá. Tipo, eu acho bom, mas eu tenho vergonha de falar, é Madonna, que eu já tinha comentado até. Madonna é show. Boa, mas sei lá, véio, é estranho, eu contei a história daquela vez na minha sala, que meu professor tava perguntando, não lembro o que o professor tava comentando, algo relacionado a tipo, tem coisas que homens gostam e tem coisas que mulheres gostam, aí ele falou, por exemplo, quem gosta de Madonna? Ele falou quem gosta de Madonna esperando que sua menina levantasse a mão, e eu levantei a mão. O Jorginho levantou a mão, subiu da carteira e cruzou as pernas. Like a virgin. Mas eu tô junto com o Zorzinho também. Madonna é um guilty pleasure meu. Mas eu não considero ruim, cara. Agora, um que eu tenho muita vergonha de falar, que tipo, eu sei que é muito ruim e que eu curti, é o Barbão até citou, que é Slipknot. 2012, cara. Puta, eu ainda que... mais depois da apresentação deles no Rock in Rio. No Rock in Rio, puta, todo mundo. Cara, ficou muito, nossa, vou virar fãzão. Tava tipo, apagando meu Twitter antigo. E deu muita vergonha ali, aí eu falando, não, tô ouvindo Slipknot aqui, eu acho uma puta banda boa, tem gente que critica, não sei o quê. Falei, nossa. Mas, cara, é uma coisa que acontece muito hoje em dia. É, eu até hoje, eu não acho Slipknot uma banda tão ruim assim, cara. Eu não acho uma banda perfeita, mas não é o lixo que falam. Mas os fãs, cara, são chatos pra caralho. Realmente, dá vergonha de falar. Mesmo se tu gostar, cara, dá vergonha. Chato quanto se estar na Fadão, tá? System of Down, o que acontece com os fãs de Slipknot, os fãs do Avenged Sevenfold. É, os a banda, fãs são chatos. A banda pode fazer o melhor álbum do mundo. O pessoal vai com chata vergonha porque não vai querer se associar aos fãs, cara. Porque os fãs são muito chatos. É modinha, eu considero modinha, cara. É chato. Você gosta de rock? Gosto. Gosto de Avenged Sevenfold e gosto de System of a Down. E para nisso, e eu acho chato isso, cara. É uma coisa que citou, cara, que foi apagar os tweets antigos, né? E viu muita coisa que tinha vergonha. Eu há pouco tempo, cara, descobri que tem uma função no Twitter que é o From. Alguém sabe usar essa função? No que seria? Não. Você coloca From, o nome da pessoa, escreve um username e escreve uma coisa. Opa. O Twitter, ele busca tudo que a pessoa já falou sobre o assunto. Aí tu pega aquele teu amigo... Pênis. Tu pega aquele teu amigo... fazer isso com o seu Twitter. O que que tu faz? Tu pega aquele teu amigo truzão que fala que nunca gostou de Slipknot, que é sempre achou uma merda, e bota pra buscar os tweets de 2011 sobre Slipknot. Aí, cara, é perfeito fazer seu amigo com essa vergonha, cara. Mas isso é algo que ninguém tá livre, né? Eu, por exemplo... Gostei durante muito tempo de Nickelback. Eu achei engraçado, eu não chutei Nickelback, cara. Hoje eu acho ruim mesmo. Essas bandas de pós-grunge, realmente, cara. Durante um tempo eu ouvi pós-grunge, que a gente até citou algumas aqui, e eu acho bem ruim. E, bom, durante um tempo eu ouvi. Fazer o quê, né? Não tem nada com rock and roll aqui, não. Aqui é homem com homem. Eu gosto bastante, cara, mas aí não é... Eu não considero ruim. Talvez dentro dos padrões deles sejam bons, é que eu não tô... Mas eu gosto bastante, por exemplo, de pagode. Aí, o exemplo, um Pixote eu curto, cara. Nossa, eu odeio. Não, aí eu entro no modo Lequinho contra Jorge Vecilo e eu odeio, cara. Porque minha namorada adora Pixote, cara. Eu odeio demais. Porra, aquele Dodô. Caralho, mano. Cara, insuportável, velho. O melhor show deles foi em 2008, sabe? 15 anos, ele com cabelo do Super Choque, cara. Não, ele sempre tá usa. E aquele boné lá que não dá pra entender, que é só a aba, só. E uma fita que envolve a aba. É, né, verdade. Que é muito trouxa. Mas, cara, eu, durante muito tempo eu curtia, né? Não tem nada com rock and roll aqui, não. Aqui é homem com homem. seguinte, o Lequinho, um guilty pleasure, próximo? Pênis, não, sacanagem. Oi! Oi! Olá, Marilene! Eu sou o Toninho, pô! É o Shaggy, eu não sei de onde que ele veio, pra onde que ele foi, mas ele cantava a música... Shaggy lançou uma música nova esse ano, que tá na Billboard. Ó! Mano, chega a Deus. E ele é muito ruim, pelo menos a maioria das pessoas considera ele muito ruim. E eu adoro a música eletrônica, assim, bem tosca. E, cara, o Shaggy é muito... Cara, Deus encarnou no Shaggy e não saiu nunca mais. Shaggy é uma versão Tupac latino. Exato. Tem alguém que gosta do Santana aí também? Eu não odiava o Santana. Aí ele gravou aquela música, sabe aquela mais famosa dele? Que é com cara de uma banda de post-grunge. O Billy Ray, né? O pai da Miley Cyrus. Não, lá vem, cara. Mas ele gosta de Miley Cyrus. Não, mas o pai dela... Mas eu gosto! Eu gosto de Miley Cyrus, né? Olha tudo, Gil! Eu tinha um CD aqui em casa do pai dela, cara. É o Billy Ray, caraca. Não tô zoando, cara. E era legal, era legal. E é o que tem a participação do Chitãozinho Chororó? Não, isso aí eu não sei. Você não conhece, cara? Não tô sabendo disso não, cara. Isso aí é novidade. Nossa, cara, eu vou mandar pra você. Inclusive, está no post desse podcast, cara. Pera, eu preciso justificar o negócio da Miley Cyrus. Eu gosto só da fase Hannah Montana dela, quando ela cantava Parm Day, eu sei. Eu gosto só de Party in the USA, que é a melhor música do mundo, cara. É, a melhor música dela, eu acho que é feita pela Jessie J. Eu não sei se vocês sabem dessa parada. Não importa, é ela que canta. A Jessie J fez e achou uma merda e falou, fica pra tu. Não tem nada com rock and roll aqui, não. Aqui é homem com homem. Coitado que tá artistas pop atrás, eu gosto do Jason Derulo, que canta o Eagle. É Jason! Pô, o Eagle é um músico bem mais popzinho, assim, mas o Antônio, ele é um bom compositor e, tipo, ele escolhe bem os ritmos das músicas dele. Trumpets, por exemplo, tem um puta de uns ritmos de trompete, que é da hora e então. Tal. Ele não é um músico ruim, fora que ele é um puta compositor, ele compõe há muito tempo. Ele começou com sucesso agora que ele começou a fazer música pra ele mesmo. Ele já compôs por vários artistas. Ah, cara, uma que eu sempre gostei um pouco, sei lá, eu não acho tão ruim, mas... Não, Léo Neves não tem... Léo Neves todo mundo gosta, né? Nem é Guilty Pleasure, esse é o nome do Léo. Evanescence. Eu tô indo embora, né? Cara, mas como eu ouvia Theater, né, meio que puxava. Então, aí assistindo Demolidor e tal, porra, o Demolidor é um grande filme sobre videoclipes do Evanescence, né, cara? Não, eu não consigo defender porque todos os clipes do Evanescence dão uma... Nossa, me faz parecer uma pessoa depressiva. Não, a bad bate. Lítio é legal, cara. Sim, o senhor fala assim, ingerir morrer. Suponhamos que isto seja uma caveira. Um brasileiro agora. Eu tinha até comentado no grupo que eu curti demais o trabalho do Latino antes, mas agora tá foda. Ah! Eu falei, se ele tivesse parado com o Baby Me Leva, esse é uma lenda hoje da música, mas ele quis continuar. Cara, geral julga ele, mas todo mundo dança a festa no AP, cara. Ah, a festa no AP é muito boa, o Joker tá louco. Mas essa tocar nas baladas e tal, você tava ali na energia, no meio do suor da galera, né? Mas aí hoje em dia, né? Cara, eu, grande fã de James Bond, me deparei com uma pérola que ele fez, cara, uma música do James Bond de cama, cara. Caralho, eu já vi essa merda. Essa eu acho que eu não cheguei a ver, não. É recente isso? De James Bond de cama. É recente, cara. Não. Então é trash, cara. Que chega a ser maravilhoso, cara. É tipo o Billy Ray cantando Cristãozinho Chororó. Ele só plagia a música e tal, mas o Amigo Fura-Olho eu achei que foi uma puta de uma música legal. Esses dias eu tava vendo no Facebook, o moleque fala que o Latino só toca música cover, né? Aí, tipo assim, a foto de perfil dele, da capa, era o Johnny Cash. Aí, porra, tipo assim, eu só fui pra casa do Johnny Cash, mas, tipo assim, tudo do Johnny Cash era cover, praticamente. Tá ligado? Não faz sentido. Ô, Zorzinho. Oi. Qual música do Homem-Aranha que é melhor? É a do Latino ou do Jorge Vercillo? Que boa! Não, do Jorge Vercillo, com certeza. Hoje é herói, aguento peso, dança com branco. Aguento peso, aguento peso, por isso que ele... Não tem nada com rock and roll aqui, não. Aqui é homem com homem. Olha, eu vou falar mas vocês prometem que não vão parar de falar comigo, cara. Não, não, não prometo não. Não prometo nada, não. Cara, é que eu vou dar um gore hard, cara. Eu gosto de Detonautas, cara. Não! vou parar de falar com o Rafael depois dessa. Mano, eu gosto pra cara de Detonautas, mano. Só que, porra, não tem como falar que gosto, tá ligado? O vocalista é um chato pra caralho, mano. Judas, traíra. Seu Judas. Tilápia. Isso vai ser conhecido no Brasil como Judas. Depois disso eu comecei a gostar dele. Porra, a mesma coisa acontece também que eu sou fã pra cara do Lobão. Mas não dá pra falar que gosta dele, porque, só porra... Só você gosta de traje rigor agora. Eu gosto de traje rigor, falou que eu gosto de traje rigor. Nossa. O pessoal fala, pô, tu gosta de Detonautas, então tu deve ser um cara que apoia total a ideologia do Tico Santa Cruz. Não, cara, eu acho o cara chato pra caralho, detesto ele. Aqui num show que eu fui aqui no Rio de Janeiro, né, a cada 10 minutos ele parava o show pra falar que alguma coisa de política. Ah, porque aí o Brasil isso, o Brasil aquilo, não sei o quê. Aí chegou o final do show... Gente, vamos ter que cortar duas músicas, porque a gente tá sem tempo. Cusão, né? Vamos cortar as músicas, que é o menos importante, né? Vamos é, é importante do show. O importante é falar de política. Música que se foda. Lobão é a mesma coisa, né? Eu falo que gosta, já me tá com logo o selo Petralha, tá ligado? Errou! Petralha não, né? Coxinha. É, coxinha. É, eu não entendi muito bem. Errou o termo, errou o termo pejorante. Errou! Errou! Oi! Oi! Oi! Oi, pessoal! Oi! Você quer um coxinha? Mais alguma coisa a falar sobre Detonautas Rock Club? Vamos no show, o show é bom, só que só tem que um saco não. Pra aguentar o Tico Santa Cruz falando, cara. Mas né, ele não fala o show inteiro, né? Fala! Música! Tipo, música que ele fala, o não tem nada com rock and roll aqui, não. Aqui é homem com homem. A galera tava citando sertanejo, tem um que eu não considero ruim, então não dá pra dizer que é good bad. Por exemplo, eu curto alguns sertanejos universitários, principalmente Jorge Mateus. Só que Jorge Mateus no sertanejo universitário eu não considero ruim, então pra mim não vale, não cabe aqui, né? Não, Jorge Mateus é bom. Então só não dá, só citando aqui, porque é algo meio incomum. Tem muita gente que acha que assim, ah, sou headbanger, ou curto bastante metal, então não dá pra gostar de outras coisas. Não é assim, né, galera? Não é. Pode muito bem curtir outros estilos musicais. Você sendo headbanger, não há problema nenhum, mas você tem que entender que não é só isso também, né, que se faz uma pessoa, né? É, que mas... nem o rock, que tem todos os melhores estilos, não, o melhor estilo do mundo e tem todos os melhores... Tem muita coisa merda em rock, velho. É, tem muita coisa. Na verdade, muita tem mesmo. Muita A maioria mesmo. Das merdas... Eu acho que tem mais coisa. Coisa merda do que você achar. Pelo menos o que chega, galera. Paz e amor é o que eu quero pra nós. Olha que filosofia. Que é igual a filosofia do super-homem. Carrega a não, nossa boca! Super-homem? Nossa, que super-homem! Não tem nada com rock and roll aqui não. Aqui é homem com homem. Tem o Justin Bieber, bom. Eu não acho ruim, cara. Eu não acho. Principalmente como ator também, não um ator ruim. É que fudeu o Timberlake, foi participar do N5, né? Ah, mas aí foi começo de carreira e tal, aí depois o cara, né, mostrou... Bem que... melhor, falar Backstreet em... Boys, hein? Não. Pelo amor de Deus. Esse tem que estar aqui, Backstreet Boys do Joker, cara. Ele não cita, mas eu cito pra ele. Timberlake não é Guilty Pleasure, porra. É bom e todo mundo gosta. É, que nem N5. Não, N5 é uma bosta mesmo. Não, Backstreet não. Boys é bom, porra. Ok, tem muita diferença entre as duas. Porra, claro que não, Rafael, tem, velho. Pega... Tem, a produção do Backstreet Boys é mil vezes melhor que isso. Eu não acredito que ele tá falando. Cara, você consegue cantar extremamente bem junto ao contrário do N5. Eu não acredito no que eu ouvi. Eu não acredito que eu não ouvi. Tu gosta de Jorge Deus, cala a sua boca. Não tem nada com rock and roll aqui não. Aqui é homem com homem. Bros, cara, eu tô junto, cara. Não, melhor que isso, cara. Se você não está aqui, velho, é o pós-grunge brasileiro moderno, cara, de 2000. Eu tenho uma banda aqui que eu sou o Martão pra citar a mãe do Lequinho, que é Skid Row, porque ela gosta. Ah, minha mãe gosta, é verdade. Tinha Lifetime do Skid Row, é a música mais farofa do mundo, né? Mas é foda. Ah, tem Só Pra Contrariar, eu não gosto de pagode, mas Só Pra Contrariar eu acho foda. Barato da vizinha. E o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Você gosta do Alexandre Pires? Ou... Tem umas coisas do Alexandre Pires que é da hora também, aquela é... Eu não tenho culpa. No meu cantinho, boto pra quebrar. Essa é a minha filosofia, cara. Essa música é muito boa. Não, tem agora tem mais uma. Ah, não, tem Carrey James, que canta Call Me Maybe também, acho da hora. Caralho, eu também acho da hora pra caralho. Eu sei que o Joker também gosta de Friday. É, mas esse é Rebecca Black. Eu tô... Rebecca Exato. Black. Que sumiu, né, cara? Depois de 2000 não, não sumiu, e... Não, ela fez uma música ano passado com o David Days. Chamada Saturday. Tem nada com rock and roll aqui não. Aqui é homem com homem. Ó, roupa nova. O Ahá brasileiro. Eu gosto de Ahá também. Eu ia falar só pra contrário, aquela sua porca, Jorge Versilo. Eu que gosto de Versilo. Tá vendo? Tá prestando atenção no que a gente participa. Eu gosto de só pra contrariar também, que o Joker falou. Eu gosto de Bee Gees, mas eu não acho ruim. Cara, eu também não. Daí não vale, isso é bom. Eu não gosto de Bee Gees, mas eu não acho eles ruins. Quem aqui tinha o DVD do Bee Gees, cara? Meu pai tinha aquele show que eles fizeram. Quem aí já tem essa porra, cara? É impressionante, todo mundo tem aquele show, cara. Impressionante, velho. Aquele show de retorno deles, que é bem. É, que tem a música pro Andy. Tá, inclusive, acho que o John Travolta tava ali na plateia também. Tava, tava, eu lembro. Eu tenho o box duplo que vem pedir de aba. Pô, acho que a gente caralho, ia fazer um podcast só sobre esse show, hein, mano. Exatamente, cara, porque esse show é foda, velho. Analisando véio. Todas as 30 e pico. A gente dá play ao vivo, todo mundo junto e vai fazer. Tá assistindo. Exatamente, o novo quadro do BDC, né? O BDC junto com você nos shows. Você vai quase estar ali do lado do John Travolta, né? Então depois a gente pega esse show do Latino ao vivo de 2007, que ele canta vai vivo. Vai estar do lado do Joker Travolta, olha que merda. O mas Joker, isso. O Travolta e o Tom Cruise. Ouvi aí, tenho vergonha de falar, é Fault Boys. Fault Boy é da hora, a versão de Beat It do Fault Boys é legal, mano. Cara, o Fault Boy, nesse tempo, eu acho que eles mudaram e a... O último disco dele, que ele saiu esse ano, não tem muito... Ele é legal, assim, legal. Eles deram uma virada agora, esse último disco, como que é o nome? É o American Psycho, né? É o American Beat, American Psycho, ele é bom. É, exatamente, que é grande referência a dois grandes filmes, né, na maneira. O anterior deles, o Save to Rock and Roll, ele é meio ruimzinho mesmo. Agora, e alguns anteriores, assim, mas esse último é bom, assim, eles voltaram ao estilo antigo, aquela, uma turma é bem nora, principalmente o riff. Exatamente, tá. Exatamente, e aí citando, no caso, nesse álbum eles são muito bons, mas foi em 2013 que aí, tipo, Mighty Fall, que era, acho que era a música dele. Mas você viu que depois que eles lançaram esse disco, eles mesmo viram que era uma bosta, lançaram depois no outro disco, que, tipo, eles gravaram em uma noite, que era tipo bem punk rock, bem pop punk que eles faziam no começo pra dar uma. Que aí sim é a época que eles surgiram, que é uma época muito boa. Então, tipo assim, eu acho que não se enquadra em Guilty Pleasure, porque eles são bons, cara. O Fault Boy ele não é ruim, eles fizeram cagada, é diferente. É, mas isso daí todo mundo faz, né? Às vezes acaba a banda errando, né? Eles são tipo o Hildo, sabe? O Hildo é bom, só que ele faz merda. Outra que vai nesse estilo meio punk, que sei lá, porque eu acho que eu tenho um certo preconceito. Aí eu acabo achando que é vergonhoso falar que um dia eu já gostei bastante é Green Day. Se falasse Blink, até passava. Agora Green Day. É, Blink é legal. Pô, Green Day foi usar os legalzinhos, cara. Cara, eu tava olhando meu celular, né? Aí eu descobri que eu tenho 5 músicas de um Green Day, cara. 5, né? Pouca, cara. Aí eles foram mais passando pra músicas mais melosas. O Trey, que é o último disco deles, é uma. Nossa, é o pior disco que eu já ouvi, eu acho. Não, pior. Eu já vi bem coisa pior, mas o Trey é muito ruim. Pra mim, Green Day parou em 2009. Mas o Blink, alguém citou o Blink, aí o Blink eu gosto, mano. Pra Bad, você liga um Blink e deixa a Bad trabalhar, mano? Ah, não. Pô, você escuta o que você gosta de... A Emissia. A nossa Emissia é fuder. Uma merda, eu não gosto não, eu gosto de Demet, Aldous Mouse. Eu gosto do Blink, do Homem de Gelo, dos X-Men, garoto. Não tem nada com rock and roll aqui não, aqui é homem com homem. Eu acho que o outro que eu sou fã pra caralho, que eu sei que é zoado, mas o princípio dele é ser zoado, é o Falcão, cara. Ah, o sertanejo. O sertanejo. Não, não é sertanejo. É o rei do Brega. Papa, o campeão dos campeões. Não, rei do Brega. O cantor de Brega, o jogador de futsal. O jogador de futsal, é. Falcão, o rei do Brega. O que tá em perigo, qual deles? Cara, eu vou citar um combo aqui, cara. Falcão Punch. Que o Falcão... Já fez parceria com o Massacration, cara. Sim, acabei de falar. The Mum, né? The Mummy. The Mummy. It's very sexual. The Mummy. Tutorialzinho de como instalar e configurar o emulador de Mummy. Não, tem uma banda também que eu tenho vergonha de falar, mas... Não tem vergonha que tu não sabe que eu sou fã pra cara dela, que é o Twisted Sister. Eu tenho vergonha pra gente botar de capa no meu Facebook pra dar uma foto da banda. Você tá indo pra um lugar muito errado. É, por que que eu não posso fazer isso? Porque o vocalista é uma aberração da natureza. Não tem nada com rock and roll aqui não. Aqui é homem com homem. Apesar do Barbão já ter mandado as piores de todas, né? Que ele citou Detonautas e Jalobão no meio do cast, a gente vai tentar agora pegar o golpe final, né? Tipo, o que seria o mais ruim mesmo, que a gente. Cara, que não dá nem pra defender. O cara criou. expectativa aqui e eu quero chamar ele pra ser o primeiro a falar. Ô Zorzinho, cara, qual que é seu último Guilty Pleasure? Quando eu tava mexendo no celular, eu tava passando as músicas e tinha música dessa coisa. Se eu via que tava passando alguém, eu tirava, tá ligado? Da tela. O que seria? Glee. Ah, que você conseguiu fazer não me sentir gay. Ah, pelo menos eu sou homem de falar tapa, alguma coisa que eu sei que é bem vergonhosa, então... O Zorzinho me fez lembrar do meu, cara, e eu tenho um... Tudo bem que o meu é bem gay também, mas... Não tem como defender, cara. Não tem como defender, mas é tipo, é que eu gosto de músicas de um estilo que são tocadas em outras. Então, tipo, eles pegam algumas músicas famosas e passam por um popzinho. E sei lá, eu curtia, tá ligado? Ah, cara, era muito chato. Assistia a série Glee, eu nunca assisti. Agora, você nunca assistiu? Eu ia perguntar quantas temporadas você assistiu. Não, Glee eu nunca assisti, mas as músicas eu ouvi. Lembra que Glee não assiste, você se aprecia, né? Você se apaixona. Parbom, cara, você falou assim que tem um pior, então vamos ver se você consegue superar o Zorzinho. Eu tava até com medo de falar isso, mas como o Zorzinho falou Glee, né? Eu pensei, tá no mesmo nível. Quando eu era mais novo, né? 10 anos, hoje eu falo isso com uma vergonha. Eu escutava. Eu escutava uma banda mexicana, sabe? Mexicana. Rebelde! Ah, não! Errou! Um pouco de você não amor foi no show de despedida do Rebelde, não, né, mano? Um cara, pouco de posso falar amor uma parada? Para poder. Não, mentira, não foi não, foi não. É legal que eu tô usando o cara e eu lembro das músicas, né? Porque eu ouvia também. Inclusive, né? Eu nunca vi o seriado em si. Eu vi a novela inteira. Eu vi a novela inteira. Eu não também vi a novela, só que assim, era um jeito de conseguir ter assunto com as garotas, tá ligado? Que era febre pra caralho essa merda na época. É, qual que você queria comer? Porra, eu gostava da Ruiva, eu não sei qual era, cara. Roberto. Era Ruiva? Era Alberto. Era Alberto. A loirinha era Mia. A partir da segunda temporada que ela foi ser Ruiva. Isso, Lupita, exato. A Lupita era de Deus, né? Era, era de Deus. Era de Deus, né? E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Falar a diferença do Rafael na época. Eu tinha mais ou menos a mesma idade e eu morava na pequena cidade de Balbinas, né? E naquela época, realmente, como o Barbão falou, foi uma febre, cara. Então você ia no mercado, tinha vários produtos de Rebelde. Tinha RG dos personagens. Teve um do Diego, pode falar. Não, eu nunca tive. Pior que aqueles cards, né? A gente batia cards de Rebelde, cara. Aparentemente o Barbão bateu outra coisa, tá? E cara, eu cheguei a ter dois DVDs. Tem um show deles que é em Hollywood, se não me engano. Tinha esse show, quer dizer, eu não tenho mais. Eu cheguei depois a me desfazer, porque aí depois veio outro vício, que aí vai ser o meu golpe final, né? Caraca, tô com medo, né? É, vai estar com medo. Mas então, cara, mas eu cheguei a acompanhar essa época, assisti ativamente e era grande fã, então eu me sinto como um Barbão, que era a mesma situação de nós dois, cara. Eu tinha, sei lá, 12 anos, é aquela época que tá desesperado, tá ligado? Na minha época, era com 12 anos que começava a fluir os hormônios. Agora é 6 anos, 7, mas era época diferente. Que você tá andando? É, porra. Calma aí, né? Agora é com 6 anos. 6 anos já aguenta, já. Pô, hoje em dia eu vejo criança de 6 anos fazendo coisa que eu não fazia com 16. Você vem fazendo? Opa, como é o filho, mano? Assim, parece que você tá vendo uma pornografia infantil, aí, vamos falar. Interpol, não, não prenda ele, por favor. Ele citou, mas quem acompanhava ativamente era eu, né? Eu era muito. Não, eu assisti inteiro, mano. Ah, você assistiu inteiro? Eu também assisti. Eu tinha 6 anos. Eu tinha 8 ou 6 anos. E vou dizer pra você, não era uma série ruim, cara. Era maneiro. Você via as minas e tal, e as pegações, e o cara fingindo que tava... Lembra daquele episódio que o cara fingia que ia morrer e foi, tipo, implorou pra Roberta dar pra ele? Não. Não, você não lembra? Então eu tô mal na fita, né? Talvez eu lembre, mas você pagou esse mico sozinho aí. Foi. Não tem nada com rock and roll aqui não. Aqui é homem com homem. Quando eu tinha uns 10 anos, eu gostava muito de uma banda, isso pra ser muito gay, chamada McFly, cara. Pô! Era a versão... Ah, era legal. Jonas Brothers, mas eu gostava muito, mano. Lembra daquele clipe que eles fazem a paródia lá do começo de Volta pro Futuro? Porque a banda McFly era fã de Volta pro Futuro, né? Por isso eu lembro, eu lembro. Com o cara com a caixa de som lá, lembro. É exatamente, gigantesca. Vocês lembram deles no filme da Lindsay Lohan? Era naquele filme que ela é com muita sorte, ela conhece um cara que é azarado. O Chris Pine. E aí, né, eles se beijam e aí eles trocam de sorte ao azar. E o McFly era tipo a banda que esse cara produzia. Tinha um clipe deles que eu gostava muito, que dava uma música chamada Duia, que era de zumbi, assim, eu achava muito legal. Mas era uma merda. Eu curti só o cover de Help dos Beatles. Olha aí, que banda maravilhosa. Mais ou menos, eu gosto de Simple Plan. Ah, nossa. Simple Plan que canta todas as músicas emo americanas que você conhece. Pô, mas Simple Plan é o ápice. São bandas assim que é tipo, abstraí da minha mente, sabe? Você não lembrava que existia? Não lembrava que existia, cara. Ele falou Simple Plan, eu lembrava do nome, mas não lembrava que música que tinha, sabe? Simple Plan é piada interna entre uns amigos meus. Tem um amigo meu que é solteiro e todos os outros namoram, tipo, no trabalho. Para de falar de mim. Aí a gente se zoa que, tipo, ele fica, enquanto a gente sai com a namorada de fim de semana, ele fica na casa dele ouvindo Welcome to My Life. Vocês não têm vergonha de ficar zoando, cara, bem não? Babaca, hein? Vocês estão... Ah, não, na moral, isso daí é babaquice, velho. Isso daí é babaquice. Seu merda. Sai daqui, você gosta de Jorge Versilo. O cara que sai com a namorada e fica zoando um amigo que é solteiro é babaca. Cara, isso é engraçado. Eu falo que gosto de Jorge Versilo e o outro que é zoado. É porque ninguém sabe, né? Isso daí é algo mais interno. Mas o Lequinho tem uma rixa com o Zorzinho. Nossa... onde surgiu? Eu tenho uma briga com o Zorzinho, a gente tem uma briga com o Zorzinho. O Rafael sempre me confunde com ele. Não tem nada com rock and roll aqui não. Aqui é homem com homem. Ah, eu acho que eu tenho uma vergonha maior que essa, eu tava pensando. MC Livinho. Fugindo um pouco, o que aconteceu com o MC Livinho na festa da UFSCar, que deu um... Ele era uma Livinho e depois morreu. Isso é, maluco. Obrigado, sou tão fã dele assim, não. Não, porque geral da minha cidade tá curtindo um evento que chama Ei, Livinho vai tomar no cu. Aí eu entrei e parece que, tipo, ele abandonou o palco num evento da UFSCar. MC Livinho é que mata Picada Fatal, mano. É mestre, mano. Mas, cara, o MC Livinho é um cara que... Olha como ele canta a música. Ele canta muito bem, cara. Ele é a síntese da ópera, do erudito, com a cultura popular. Exatamente. Ele fez aula de música. Eu li a entrevista dele pra Noise. Pô, ele é um puta de um... Caras que vai, estuda ópera e tal, e canta uma coisa nada a ver, sabe? Não, ele estudou a música pra poder atingir melhor o público dele, porra. Exatamente. E como cantor, você não pode falar mal dele, né? Ele podia estar tocando Dream Fear, mas ele tá tocando funk, olha só. Exatamente, olha só que legal, cara. Pô, ele é um gênio, cara. Pô, cara, esse podcast é dedicado. Parece que ele morreu, né? Não tem nada com rock and roll aqui não. Aqui é homem com homem. Agora chegou a minha vez, né? Eu espero a vida. Lequinho já tá meio que já sabendo que é, mas bom. Vamos ver. Eu tinha citado que aí me desfiz dos DVDs de Rebelde porque eu comecei a adquirir outro gosto, né? Num domingo. Exatamente, num domingo. É, depois de Rebelde, teve outra febre musical. Nossa, e desta vez, liderada pela Disney. Nossa, não. Nossa. High School Musical. Tem um texto aí no BDC aqui. Não, eu vou apagar esse texto agora se tiver publicado, pera aí. Ninguém vai ver, cara. Mas, cara, High School Musical, vamos lá. É, no caso, eu gostava de uma mina, né? Aí termina envolvido, né? E, curiosamente, ela gostava de mim, o que é bizarro, o que é bizarro, né? E nós compartilhávamos um gosto, né? Que era High School Musical, né? E, cara, ouvindo as músicas hoje em dia, cara, não sei se é a nostalgia, não sei o que é. Mas eu curto, cara. Filmes eu revi no ano de 2014, no comecinho do ano de 2014. Fiz um texto, inclusive, que não está mais no ar, porque depois eu me arrependi amargamente. Acho que eu não tenho muito o que citar da situação. Eu acho que tenho, aliás, tem outra coisa pra citar, porque depois de High School Musical, a Disney Channel, resolveu investir em outra coisa, né? Aí eles pegaram a bandinha que eles lançaram ali, que é os Jonas Brothers, né? E lançou Camp Rock. Também gostava de Camp Rock, cara. Eu não assisti os dois, né? Que aí foi 2010, eu já tava na outra vibe, né? Mas na época eu também, seguindo o lance de High School Musical, também curtia bastante Camp Rock, né? É, então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Joker fazer essa indicação para essa semana. É, eu vou indicar um negócio bom agora, né? André Marques. Backstreet Boys e Jason Derulo, não sei. Pra quem curte contrabandas novas e tal, tem um site chamado Bandcamp, que várias bandas postam os discos deles lá, alguns você tem que comprar, ou você tá de graça, mas dá pra você ver a maioria das coisas. E eu fui lá que eu descobri bandas tipo Royal Blood, o Ghost, que são bandas grandes hoje e tal. Ah, cara, eu vou indicar o Shag, mano. Ouçam o Shag, ouçam o Mr. Bombast, que é um expoente da música eletrônica, é o suprassumo do, da arte de mexer com os elétrons e os eletrônicos. De Cassino, então, aqui. Cassinão! Puta, ouçam o Cassinão, cara. Ouçam o Cassinão. Bota, pelo amor de Deus, o link do Cassino cantando no sabadaço do Gilberto Barros. Do Gilberto Barros, cara, é a melhor coisa do mundo, sério. O Gilberto tá aí, Barros, manda pra mim que eu coloco. Os melhores comentários. Assistam qualquer coisa que o Gilberto. Essa é a minha indicação. Assistam qualquer coisa que o Gilberto Barros fizer na televisão, cara. O Leão é o cara. Eu vou indicar a Blacklist, que é uma série de investigação policial que tem na Netflix. Eu tava assistindo na Globo, passou o primeiro episódio na Globo domingo passado, aí eu fiquei surpreso que... A lista negra. É, eu fiquei surpreso que tem no Netflix e eu fiquei mais surpreso ainda que a série é boa. Eu já assisti a primeira temporada completa em 2 dias e é muito boa. A minha indicação, vocês não vão saber qual é a porra. De novo? Porra, mano. De novo? Não, mas cara, de novo, massagem não deixaram, caralho. Tá chato. Assistam o Rebelde Brasil. Eu nunca vi, mas estou recomendando. Eu assisti um episódio, pra não dizer que não assisti, e é muito bom. Ou assistam Mutantes Caminhos do Coração. Porra. Todas as 3 temporadas. Ah. É, o Netflix recentemente botou 6 temporadas de Sons of Anarchy. Assistam, uma série fora pra caralho. Pessoal, eu vou indicar algo que com certeza vai ser tema dos próximos casts, né? Porque aí tá próximo ao lançamento de Spectre. Eu gostaria de indicar 007 contra Goldfinger, que é o 3º filme do 007. Basicamente, ele criou muitos dos conceitos que seria o James Bond futuramente, né? Então eu acho bem interessante porque, além de ser... É um filme antigo, né? Ele é de 64, mas ele é ainda assim muito bom de se assistir. Ele tem um ritmo legal, assim. Você tem que ignorar certas coisas, realmente, né? Você tem que ter uma suspensão de descrença da época, né? O pensamento dos anos 60 não é o mesmo pensamento de hoje. Mas tem algo. Tem coisas bem interessantes ali, um ritmo que leva você a assistir aquilo, é legal. E se for pra apresentar os conceitos de James Bond, principalmente da época do Sean Connery, e o que é clássico realmente de James Bond, esse é um filme perfeito pra se assistir. Então eu indico Goldfinger e aguarde nosso podcast sobre James Bond, que logo mais vai estar ocorrendo. Finalizamos mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Acho que é a primeira vez que nós utilizamos, ou pelo menos eu utilizo, a palavra finalizamos em um podcast Banco de Cérebros. Isso em 2 anos de Banco de Cérebros. Mas enfim, pessoal, gostaria de agradecer as participações do Lequinho e do Joker, que são lá do Pipe Bomb. Pra quem curte Luta Livre, entra lá pipebomb.com.br e siga a gente no Twitter e dê um like na nossa página no Facebook. E também escutem o podcast de música Porrada no Ouvido aqui no BDC mesmo. Tem várias indicações boas de bandas e artistas e tal. E também leiam a boca. E o Porrada no Ouvido, toda semana também, assim como o podcast Banco de Cérebros, tá toda semana e o Joker fazendo seu podcast musical, apresentando várias bandas novas. Ouça o Porrada no Ouvido, que tá bem legal, mano. Bem, se vocês gostam de games, tem um podcast chamado Gafutcast. Vocês não vão escutar mais, ele acabou. É, eu ia procurar isso. Eu ia falar isso agora, não acabou? Não acabou essa droga? Acabou. Cara, todo... Não, sabe o que é legal? Todo cast ele fala, vai acabar. Agora vai acabar, acabou. Hein? Tá acabando, galera. Agora acabou. Fala, vai acabar. Enfim, agora o Barbão está aqui ativamente, né? Toda semana no do BDC, né? Gafanhoto vai lá ouvir pra ver, né? Acompanhar o trabalho que foi feito, né? Pode... pra perceber como ele subiu de vida. Lembrando que ele não passou do estágio de estagiário aqui dentro ainda. Ele ainda é estagiário. É, ele ainda tá servindo café. Eu tô sem projeto nenhum, tô com muito trabalho na faculdade, porque é foda e é foda, isso aí, valeu. Isso é É foda isso daí, mano. Acesse nossas redes sociais, é tudo /Banco de Cérebros, tá, galera? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, /Banco de Cérebros, tudo. A gente tem o nosso site, pra quem não conhece, o bancodecerebros.com.br. Acessem lá, tá? A gente produz, no caso, o principal é o podcast, né? Mas a gente produz de vez em quando outro conteúdo lá, faz alguns postzinhos legais, enfim... Estamos sempre em constante crescimento, né? A ideia é essa, pelo menos, né? Já estamos focando no podcast e logo mais estaremos visitando outros áreas, porque eu e Zorzinho, no final do ano, estaremos na Comic Con Experience, né, Zorzinho? Isso aí, cara. Se a gente chegar vivo até lá, a gente vai... Puta que pariu, vai ser da hora. A gente vai puta que pariu. Eita, caramba. Mas a gente vai lá, galera, pra quem vai estar presente lá também, a gente vai estar no dia 5, no sábado, né? A gente vai estar lá com a camiseta do BDC, vai estar conversando com outros podcasters, tirando foto, fazendo videozinhos que vocês provavelmente vão ver depois. Cara, quem se quiser alguém chegar e falar, não, eu ouço o Banco de Cérebros, eu sou fã de vocês, eu não, caralho, eu tiro a roupa lá na hora. Não! Galera, por isso que tá com sono, perdoa aí. Não, tem que mandar. Pode mandar mensagem em Twitter, essas coisas. Se por acaso não achar a gente, falar onde vocês estão, a gente vai tenta ir atrás de você, ouvinte do Banco de Cérebros. Mas se você chegar e falar, não, sou ouvinte do Banco de Cérebros, vai ter presentinho. Eu criei um negócio agora, então eu não vou saber dizer pra você o que é, mas vai ter presentinho. É o banco do meu bolso. É o banco do meu bolso, Banco de Cérebros, era analogia, cara. É exatamente que essa analogia. Que eu termino, peço pra vocês curtirem a página do Facebook e enfim, vamos seguindo em frente. Próxima semana estamos de volta, né, galera? Ou não? Dependendo do tema, né? Pode ter outra trupe aqui também, né? Mas tá sempre aqui a galerinha, jovem Rafael. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.